Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Franza Patota, tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, tirou o gol! Fluminense! Gol! Fluminense! Fala, Gerson! Alô, galera tricolor, eu sou o Gerson. Estamos torcendo juntos pelo tricolor. Sim! Campeoníssimo, carioca! Muito bem, muito boa tarde, dia 14 de novembro de 2012, eu sou Paulo Gontijo e aqui estamos no embalo do Tetra Tricolor, feliz e contente, olhando para Vinícius Soberg, sério, do outro lado da mesa, meio carrancudo. Eu discordei um pouco dessa vinheta, porque ela foi bastante imparcial, né, no outro time é campeão, a gente não coloca aqui, mas como apresentador é Tricolor, a gente teve a infelicidade de ter essa vinheta. Vinícius Soberg, eu vou responder para você o que eu respondi para vários. Os membros do estúdio estão concordando comigo. Olha, eu, Juliana Antunes também. Fala, Juliana Antunes. Eu concordo em parte com o Berg, mas eu prefiro o seguinte, entre o Atlético Mineiro, que eu tenho um rancor muito grande, o Fluminense, eu prefiro que o Fluminense seja campeão. Vinícius Soberg, você pode chorar, tá bom? Só isso, é a única resposta que eu tenho para esse seu rancor, esse seu fel no coração, Vinícius Soberg. Bom, hoje, aqui no programa em branco, não, a gente não vai falar só de futebol, o programa todo. Tá bem, todo, né? É. Pois é, Brunão, desculpa, mas a gente não vai falar só do Flusão, do Tetra maravilhoso, do Fred artilheiro, da melhor campanha, da melhor defesa, do melhor ataque do campeonato. Mas a gente vai falar, sim, sim, sobre empreendedorismo. Ao fundo agora, você está escutando o BG do programa, Paulinho da Viola, acústico MTV de 2007. Sobe um pouquinho, David. Você sorri, seus olhos ficam brilhando, amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Amor é assim, faz tudo mudar. É só alegria, tristeza não tem lugar. Não é preciso. Muito bem. Amor é assim, Paulinho da Viola, acústico MTV. Estamos comemorando os 70 anos que Paulinho da Viola recém completou, portanto, você vai escutar ele no fundo do programa o tempo todo. E você vai escutar três músicas de autores brasileiros, compositores brasileiros ao longo desse programa, que por coincidência são todos tricolores, Vinícius Soberg. Infelizmente. É. Inclusive, eu quero fazer um protesto pelo seguinte: eu tinha pedido pro Bala pra ser Erasmo Carlos hoje. É, pro nosso ouvinte. Por conta desse título maldito, eu não vou ouvir Erasmo Carlos hoje. Não, você vai chorar mais uma semana. É, vale lembrar pro nosso ouvinte que Ivan Bala, nosso curador musical do programa, que não é tricolor, mas é um cara de bom senso e reconhece a superioridade inabalável do meu time. Estamos aqui com Antônio Amaral. Antônio é representante da Endeavor, que é uma entidade de empreendedorismo que fomenta empreendedorismo, promove e está organizando a Semana Global do Empreendedorismo. E ele trabalha na área de políticas públicas, de entender como é que é o ecossistema empreendedor. Então a gente vai aqui ao longo do programa bater um papo e traduzir isso para o nosso ouvinte. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, boa tarde, ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui representando a Endeavor, estar falando de empreendedorismo na semana mais importante do ano para o empreendedorismo, de mais de 100 países estão discutindo esse tema. Então, obrigado aí pelo convite. Muito rapidinho, dá uma pincelada para a gente. O que é a Semana Global do Empreendedorismo? Semana Global é um evento que acontece na semana de novembro em mais de 120 países, que tem como principal objetivo inspirar, capacitar, engajar entidades, pessoas em prol do empreendedorismo. Então são uma série de eventos que acontecem. No ano passado, mais de 7 milhões de pessoas foram mobilizadas no mundo inteiro. Aqui no Brasil fomos quase 2 milhões. E aqui esse ano a gente já está com mais de 3.500 atividades acontecendo. Tem muita coisa bacana, hein? Maravilha, maravilha. Então a gente volta já já. Vamos escutar, obviamente, Chico Buarque com Jorge Maravilha ao vivo. E já já a gente volta. Nada como um tempo após um contratempo pro meu coração E não vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando, não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prenhei de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais voando. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Ela gosta do tango, do tango, domingo, domingo de costa. Ela pega e me pisca, me lisca, me tisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Tem nada como um dia após o outro dia pro meu coração. Então vale a pena ficar, apenas ficar, chorando, resmungando até quando. Não. Como já dizia Jorge Maravilha, prende de razão, mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando. Muito bem, estamos de volta. Esse foi Chico Buarque com Jorge Maravilha ao vivo. E estamos aqui com Antônio Amaral, representante da Endeavor, para falar sobre a Semana Global, sobre empreendedorismo. Vinícius Berg, uma pergunta rápida para nosso ouvinte saber como é que ele pode participar do programa se ele quiser bater um papo com a gente. Pelo nosso site, embranco.com.br, que cai direto no Facebook. Hoje é a Juliana que está lá respondendo as perguntas e a gente vai ler aqui no ar. Pelo e-mail, embranco@embranconoar.com.br, e pelo telefone, 2533-7088. Muito bem, Vini Soberg. Tava sem minha cola aqui hoje, repetindo, 2533-7088. Muito bem. Então... E quem vai falar hoje? Se o ouvinte ligar, quem vai ouvir a voz? Pois é, aquela voz melodiosa de Fernanda Piovanelli não está presente. Pois. Então você vai se contentar com o Vini Soberg, mas ele é boa pessoa, ele é honesto, ele é limpinho, enfim, ele atende o telefone de... Ele é flamenguista também. Infelizmente, ele tem esse defeito. Antônio, conta pra gente o que que é, rapidamente, essa mobilização de empreendedorismo que vocês estão fazendo na Endeavor. Como é que vai ser esse começo de Semana Global? Começou quando? Acaba quando? Dá uma informação geral para o nosso ouvinte. A Semana Global, ela começou essa segunda-feira. Ela, como o próprio nome diz, é uma semana, mas apesar da pela quantidade de eventos que a gente tem, ela acaba durando o mês de novembro inteiro. Então é um momento no ano que a gente espera engajar, mobilizar as pessoas em busca da semana, em busca do empreendedorismo, mas na verdade isso é só um meio para que a gente consiga conscientizar as pessoas e transformar o ambiente cada vez mais empreendedor ao longo do ano inteiro. Então é só um momento em que a gente faz essa chamada, mas os eventos acontecem ao longo do ano inteiro. Tá, vou fazer uma pergunta capciosa aqui, mas é importante porque às vezes as pessoas não entendem. Você fala muito em empreendedorismo, o que é empreendedorismo? Empreender é inovar. É trabalhar, é colocar onde não tem, aonde não cabe. É você tá suando, é você tá correndo atrás, você tá empreendendo, você tá criando a sua própria empresa, você tá colocando o seu sonho em ação, você tá trabalhando. E a partir daí você começa a engajar pessoas, criar empregos, criar renda. Antônio, às vezes as pessoas confundem muito o empreender com ter a própria empresa, né? Tipo, empreendedorismo é o cara que vai abrir a própria empresa e tal. E não é isso. Hoje a gente vê que as empresas, as multinacionais, as grandes empresas, elas estão buscando um profissional empreendedor. Foi o que você falou, com capacidade de realizar, de fazer diferente, não só receber ordem. Como é que você vê esse novo empreendedor brasileiro? Qual é a cara desse cara? Quem é esse empreendedor? A cara do empreendedor brasileiro, ele tem muito a ver com a sociedade brasileira, que é alguém muito criativo, mas ao mesmo tempo ainda longe da inovação. A gente vê um povo brasileiro sempre fazendo alguma coisa diferente, sempre tentando resolver de uma forma diferente, mas a gente aqui ainda tem graves problemas, principalmente a gente cultua muito pouco a cultura do fracasso, né? Aqui, se a pessoa faliu 3 vezes numa empresa, ela na verdade é uma fracassada. Nos Estados Unidos, se ela falha 3 vezes, ela está 3 vezes mais próxima mais de ter uma boa empresa, né? A 4ª boa empresa. Mas eu acho que de uma forma geral o Brasil está cada vez mais num momento extremamente interessante para criar novos empreendimentos. A gente está aí com uma série de eventos novos. Agora, no ano que vem, a gente vai estar recebendo o Congresso Global de Empreendedorismo, que é o maior evento no mundo que acontece, que reúne mais de 120 participantes de diferentes países, líderes, empresários, investidores. Vão estar se reunindo aqui no Rio de Janeiro, que foi escolhida a sede nos dias 18 a 21 de março. Então, acho que a expectativa é bastante positiva. Muito bem, Juliana Tunis. Pegando um pouquinho o gancho do Oberg, do Vinícius, eu quero saber o seguinte: qual é o perfil do empreendedor, né? Qual é a diferença entre ser um empresário e um empreendedor? Porque isso me dá um pouco de angústia pelo seguinte: eu sou empreendedora desde a época em que se dizia que o empreendedor é maluco, tá? Isso não tem muito tempo, bota aí 5, 6 anos. E hoje eu tô vendo um boom de empreendedorismo. Hoje está na moda ser empreendedor. Todo mundo quer sair da faculdade, não quer ter uma experiência numa empresa, não quer passar por isso, quer abrir logo sua empresa. Só que eu vejo que tem muito oba-oba nisso. Então eu quero saber o seguinte: qual é o perfil, quais são as características que um empreendedor precisa ter para ser realmente empreendedor e não um simples empresário, ou então abrir uma empresa por oba-oba, depois fechar e ir para o mercado? Na verdade, a palavra empreendedorismo, ela não tem nem 10 anos no vocabulário português. É algo super novo, mas é algo que já acontece há muito tempo. A diferença principal do empreendedor para o empresário é que o empreendedor é aquele que tem um sonho grande e ele vai correr atrás, ele vai chegar lá, ele vai mobilizar as pessoas, ele vai fazer algo muito maior. O empresário, não menos importante, ele também tem um emprego dele, ele tem mas normalmente uma pequena empresa. Empreendedores, eles fazem grandes empresas, eles sonham muito grande e eles têm a capacidade de mobilizar mais. Deixa eu te fazer uma pergunta: se eu sou funcionário de uma empresa, contratado com carteira assinada, eu posso de alguma forma ser empreendedor? Com certeza. Sem sair do meu emprego? Não, com certeza, e hoje inclusive é o que as empresas mais estão procurando, né? São funcionários com uma capacidade que consiga conversar com as pessoas, que consiga inovar dentro de casa, que consiga criar seus próprios projetos. Tem até um termo chamado intraempreendedorismo para classificar esse tipo de empresário, de funcionário. E é cada vez mais procurado. E me dá um exemplo de uma empresa, por exemplo, que valorize isso publicamente, ou que tenha esse perfil, ou que tenha adotado isso e crescido, por exemplo. Google. Google hoje é classificada aí como uma das empresas mais inovadoras. Ela oferece um tempo, os colaboradores têm praticamente 20% do tempo deles livre para inovar e tá pensando em criar novos projetos. Isso é uma tendência que veio para ficar. Na verdade, empreendedorismo, apesar de ser a palavra da moda, acho que até tem um oba-oba, mas se a gente for ver, isso é até positivo. As pessoas estão falando mais em empreender, estão falando mais em criar emprego, gerar renda. Então a gente tem que tirar o bom proveito dessa onda aí que tá vindo. Muito bem, muito bem. No fundo, a gente está escutando Paulinho da Viola, Acústico MTV ao vivo de 2007, comemorando 70 anos do grande mestre. Sobe um pouquinho, Brunão. Marinheiro, que durante o tempo rei, leva o barco devagar. Tá legal, eu aceito o barco bem. Mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo. Muito bem, esse argumento de Paulinho da Viola, estamos escutando o Acústico MTV ao vivo de 2007. Vinícius Oberg, rapidamente, antes de você fazer sua pergunta, relembre para os nossos ouvintes como é que eles podem fazer para participar do programa. Pelo nosso telefone 2533-7088 ou pelo nosso site em branco.com.br. Muito bem, no site você fala com a Juliana, no telefone você infelizmente fala com o Vinícius Oberg. Ossos do ofício, minha gente, ossos do ofício. Faça sua pergunta para o Antônio Amaral. Eu quero continuar, né, insistindo nessa questão cultural de um Brasil empreendedor. E eu vejo assim como tudo que é novo, né, novidades, enfim, que a sociedade ainda não está preparada para lidar com o assunto. Então, desde o governo, instituições, universidades. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e você me falou que a Endeavor está de olho nisso e agora vocês estão abrindo uma área para estudar o ecossistema da cidade do Rio de Janeiro e para poder auxiliar esses atores no desenvolvimento do empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho, o que vocês estão enxergando em relação a isso. Legal. Na verdade, o que a gente observou muito na Endeavor é que, assim, hoje praticamente ninguém discorda que o empreendedorismo é uma coisa bacana. E quando a gente vai ver o que cada país, o que cada pessoa, o que cada empresário está fazendo para estimular isso, é completamente diferente. Ninguém está indo no mesmo caminho. Então, o que a gente quer fazer é congregar todo mundo que apoia, que levanta essa bandeira e colocar para conversar junto. A gente quer que a soma minha e sua seja mais que dois, né? A gente quer trabalhar em conjunto, criar planos de ação. Então a Endeavor está lançando, a partir do ano que vem, um projeto junto com o professor Dan Eisenberg, de Harvard, de Babson, e junto da SAP, onde o nosso objetivo é mapear um ecossistema empreendedor na cidade do Rio de Janeiro. É um projeto que promete ser um dos maiores já feitos no mundo, para que a gente consiga reunir todos os parceiros, todo mundo que está falando sobre isso de alguma forma, e a gente consiga trabalhar junto e fazer que nossa cidade, além de maravilhosa, consiga estar cada vez com um ambiente mais favorável à geração de empregos e de renda. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco pesada, mas talvez importante. É o seguinte, sempre se fala de empreendedorismo, de inovação, de negócio. Isso sempre parece, de uma forma geral, eu já escutei essa crítica, que tem um viés de pessoas que já têm recursos começando os seus negócios. Ou recursos financeiros, ou que já vem de uma boa formação educacional, estão saindo das universidades, e aí já tem esse apoio institucional. É verdade isso? Para aquela pessoa que não tem esses recursos, é muito mais difícil empreender, ainda assim é possível. Como é que você vê isso? Eu acho que há 5 anos atrás eu te responderia isso de outra forma. Eu diria que realmente é um problema. Mas o que a gente vê é que tem cada vez mais investidores chegando aqui no Brasil, tem cada vez mais fundos, cada vez mais pessoas querendo apoiar empreendedores. Então, quando eu converso com investidores, pessoas que têm o dinheiro para ajudar esses empreendedores, eles me falam, poxa, o que está faltando é gente boa com ideia boa. E quando eu converso com gente boa com ideia boa, eles falam que precisam, na verdade, é de dinheiro. Então, eu acho que o que falta mesmo é essas pessoas se conhecerem, conversarem, porque acho que hoje está mais fácil de empreender no Brasil. Eu posso fazer agora o papel do Thiago aqui? Já que o Thiago não está no telefone, é o que o Arauto do Caos não está no telefone. Exatamente, porque assim, o que eu vejo chegando no Brasil são investidores, ou até mesmo os anjos que tem no Brasil, são investidores muito pouco suscetíveis a risco. Eles querem uma coisa que vai dar um retorno muito rápido, que seja muito na certa, e hoje basicamente eles querem investir em empresas, em startups de tecnologia. Como é que fica quem não tem uma startup de tecnologia, quem precisa de um investimento que vai dar um retorno a um prazo maior ou risco um pouco maior, mas que pode ser depois lá na frente muito bom? E aí eu faço o contraponto do oba-oba do empreendedorismo, porque isso pode acabar atrapalhando realmente quem quer empreender, porque o que acontece? Vem um monte de gente aí no oba-oba do empreendedorismo, consegue o dinheiro para fazer de investidores, e aí depois eles não dão continuidade ao negócio, ou o negócio acaba não dando certo, e aí eles ficam, os investidores ficam mais resistentes em investir em empresas que realmente são de empreendedores certos. Hoje, na verdade, tem algumas linhas bastante diversas na parte de financiamento. Então tem a parte de inovação e pesquisa tecnológica, que o empreendedor pode estar acessando pela FINEP, pela FIRJAN, pelo BNDES. Ele pode procurar, às vezes, uma incubadora de empresas que estão nas principais universidades daqui. Ele pode buscar uma aceleradora, ou ele pode conversar, como você falou, com os anjos. Na verdade, existem hoje anjos que não só investem mais em startups digitais e tecnologia, isso está mudando um pouquinho. E na verdade, tem mais fundos multissetoriais que não estão só focados em internet, mas de fato ainda é um desafio. Hoje a gente ainda precisa desenvolver, inclusive conversando com investidores, conversando com o governo, novas fontes de fomento para que o capital seja cada vez mais próximo e evidente para o empreendedor. Agora, o que eu acho que falta um pouco também é de conhecimento, e a gente precisa educar o empreendedor aonde ele consegue buscar essas fontes. Que as fontes existem, algumas existem, e ele não sabe que já tem. É porque eu digo assim, FINEP, você tem aquele de fundo perdido, que há muito tempo eles não abrem edital. Então agora você tem o edital de inovação, mas inovação é valor muito alto. O BNDES não financia menos de R$1 milhão. Às vezes você precisa de um financiamento de 50 mil, de 100 mil, e não consegue. Esses pequenos financiamentos, onde é que a gente consegue? Então, esses financiamentos, eles podem acontecer de algumas formas, né? Acho que para quem não tem uma família ou um amigo que queira estar apoiando, acho que uma das principais alternativas hoje são os anjos, né? Que, para quem não conhece, anjos são investidores em geral, executivos de mercado que já têm uma experiência naquele mercado, naquele setor, e que estão dispostos a te dar aquele fôlego, aquele empurrãozinho inicial, numa quantia que vai de 50 mil até R$1 milhão, eles ajudarem nesse primeiro momento. Bom, se você está interessado nesse assunto, eu tô. E quer saber mais, o próximo programa do dia 21 já foi gravado, que infelizmente não estaremos aqui, e é exatamente sobre investidores anjo com Paulo Tavares. E eu tenho que dar as boas-vindas agora a nossa voz do além, a trombeta do apocalipse, aquela língua ferina e afiada, Thiago Gomide, tudo bem? Tudo bem, querido, como é que você tá? Tudo ótimo, onde é que você tava, Thiago Gomide, que você não participou? Fiquei presaço no trânsito, não consegui chegar a um telefone que tem capacidade de não ter ruídos. Vinícius Soberg tava com saudade, eu acho que em homenagem a isso a gente vai tocar o hino do Fluminense de novo. Ah, pro não, só que homenagem a mim, Thiago. Homenagem a essa linda torcida que ainda está comemorando o quarto título do Campeonato Brasileiro. Brunão, dá uma palhinha do título do hino do Fluminense pro Thiago Gomide. Vai, Oberg, fala o que você ia falar antes. Não, Thiago, é só pra reforçar que o tema de hoje é empreendedorismo, não é futebol. O que é uma pena, né? É, mas o futebol pode ser empreendedor de alguma forma. Sobe o BG, sobe o BG, Bruno. Carioca. Sou um tricolor de coração. Sou no clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão. Das três cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor. Unido e forte no esporte. Eu sou é tricolor. Thiago Gomide, além do título do Fluminense, teve outro. Entendeu? João de Carvalho, que tá aqui no estúdio, ganhou o concurso de improviso que a gente tanto divulgou. Que ótima notícia! Pois é, ótima notícia, né, não, João? Pois é, aliás, é Campeonato Carioca que a gente ganhou e depois a gente foi pro Brasileiro que a gente ficou em vice, né? Somos o Vasco do Impro. Vocês são o Vasco do Campeonato Brasileiro. E a gente foi convidado pra ir pra Argentina ano que vem apresentar o show. Muito poxa, legal. Muito bem. Parabéns, João. E sabe que a gente torceu aqui o quanto pôde, infelizmente a gente não pôde ir lá. Mas, enfim, voltando aqui, Thiago Gomide, você tem alguma pergunta pro Antônio? Você conseguiu escutar o programa? Olha, eu tava ouvindo aqui no rádio do carro e eu fiquei pensando nos jovens empreendedores das universidades. Quais são os principais desafios que eles enfrentam ao resolver abrir uma empresa? Hoje, os principais desafios que alguém enfrenta para abrir uma empresa, a gente vê aí o Brasil com péssimas colocações na hora de abrir uma empresa, em questões de burocracia. Agora, sendo muito sincero, aquela pessoa que é empreendedora, que tem uma boa ideia, que tem um sonho muito grande, eu nunca ouvi essa pessoa chegar para mim e falar, olha, eu não consegui abrir minha empresa porque a burocracia no Brasil é muito grande ou porque os obstáculos são muito grandes. Então, eu acho que o que precisa mesmo é colocar a mão na massa, é botar para fazer. E se você tem um sonho, você vai conseguir convencer as pessoas, você vai conseguir encontrar gente, vai conseguir encontrar sócios, clientes. Então acho que é trabalhar duro que o resultado vai chegar. Muito bem. Vinícius Soberg. Eu queria reforçar essa pergunta do Thiago. Tem um dado da própria Endeavor que mostra que quase 50% mais de 50% dos jovens hoje nas universidades querem abrir o seu próprio negócio e eles consideram empreender como uma nova opção de carreira. O que você visualiza em cima dessa pesquisa, assim, em cima desse cenário? Isso é um ponto extremamente positivo. Se a gente vai ver alguns anos atrás, na verdade, o jovem ele saía da faculdade com duas opções, né? Ou ele ia prestar um concurso público ou ele ia trabalhar na iniciativa privada. E o que a gente vê é que cada vez mais eles conseguem encontrar exemplos de empreendedores, de outras pessoas e veem que tem um terceiro caminho. Você pode sim criar a sua própria empresa, você sim pode fazer a diferença na sociedade. Agora, acho que o principal obstáculo que os jovens enfrentam hoje é que os cursos de empreendedorismo na faculdade eles estão ainda muito pouco focados, não tem tanta qualificação, ou eles estão muito restritos a cursos de administração, economia. Então, o que a gente precisa é mostrar que qualquer um pode empreender, seja um médico, seja um dentista, seja um engenheiro. Então, acho que empreender pode ser para qualquer um. Ok, gente, vamos fazer uma breve pausa aqui, porque tem uma coisa importantíssima. Estamos na véspera de um feriadão prolongadíssimo, se você contar as emendas e contar com o feriado do Rio de Janeiro na terça que vem. Isso exige todo um cuidado especial com movimentação, para onde você vai, rodoviárias, estradas e tal. Então a gente vai agora falar com a Marcele Chagas sobre a movimentação das rodoviárias. Vamos pro tempo real geral da Roquete e você vai daqui a pouco voltar pro programa Em Branco. Em Branco. Você quem faz. Maravilha, Fernando Ventura, Felipe Macon, Marcele, muito obrigado. Esse é o jornalismo da Roquete, sempre dizendo que tem de melhor o que está acontecendo em tempo real aqui. Eu tenho que mandar um beijo para minha prima Luciana, que mandou umas mensagens, tá escutando o programa e falou, estou aqui na linha vermelha, tá ótimo, tá tão bom que eu tô inclusive teclando. Não faça isso, por favor, ao volante, tá? Gente, vamos escutar uma música e daqui a pouco a gente volta pro nosso bate-papo com o Antônio. Vamos de Tony Platão, mais um tricolor com Nasci Pra Chorar. Em Branco. Você quem faz. Música.

som de Coração Leviano, de Paulinho da Viola, Acústico MTV de 2007. Voltamos ao programa Em Branco. Estamos aqui conversando com o Antônio Amaral, representante da Endeavor, falando de empreendedorismo. Vamos direto para Vinícius Oberg, ansioso para a sua pergunta. Antônio, a gente estava conversando aqui, hoje a maior parte dos empreendedores no Brasil empreendem por necessidade, né? E não por opção. Aquela questão que o Paulinho começou a falar aqui, que, pô, o cara que tem uma opção de empreender, não são todas as pessoas que têm o luxo, tipo, ah, quero abrir um negócio. Mas tem pessoas que precisam abrir isso para se sustentar. Como mudar esse cenário? O que a gente vê em geral que são pessoas que empreendem por oportunidade, ou seja, pessoas que visualizam uma ideia, que têm um planejamento e conseguem desenvolver isso em uma empresa, elas tendem a ter mais sucesso, elas tendem a ser mais bem-sucedidas e que as empresas durem cada vez mais tempo. Esse cenário ele era muito negativo e, felizmente, ao longo desses anos, na última pesquisa realizada no ano passado, que mede o nível de empreendedorismo em diversos países no mundo, a gente conseguiu finalmente reverter esse quadro e hoje 66% das pessoas que empreendem no Brasil já empreendem por oportunidade, o que já é uma melhora significativa. A gente está mais próximo de países desenvolvidos, mas ainda tem muita coisa a ser feita de fato. Esse já é um dado muito relevante, né? Dentro da questão do ecossistema, do desenvolvimento do ecossistema, aquilo que a Juliana falou de empreender tá na moda, enfim, eu acho que isso daí já é um resultado efetivo de que a coisa tá indo muito além da moda, e eu acho que porque a coisa tá acontecendo, por isso tá na moda. Acho que tudo que tá acontecendo acaba sendo um tema mais evidente, né? Com certeza, empreendedorismo é uma onda que não é passageira, ela veio para ficar, e você vê cada vez mais as pessoas querendo empreender, querendo fazer alguma coisa diferente. Isso é uma tendência que agora não tem mais volta. E eu acho que tá muito na essência do brasileiro isso, né, que você falou aqui no início. Ontem eu assisti Gonzaga de Pai para Filho, que aliás é um excelente filme. Já tá adiantando sua dica de final de programa. já tô adiantando. Então adianta. E o filme tem um viés empreendedor, de legado, não de empresário, mas eu acho como empreendedor, se você analisar Gonzaga como um empreendedor, e você não, o cara não teve um próprio negócio, né? Ele deixou um legado. Eu acho que é isso que é a mensagem que a gente pode deixar pro cara que tá empreendendo, né? De realizar, de poder... É basicamente dizer o seguinte, você pode atingir teu sonho, né? Você pode fazer o que você exatamente. Quiser. Exatamente. Thiago Gomes, eu sabia. Apareceu. Eu ia perguntar se você tava vivo, não, Thiago Gomes. Eu tô atento ao papo, mas eu tenho que pontuar... Você estava estranhamente silencioso. Fala. E nem sempre empreender é mil maravilhas. Não, verdade. Você tem cada vez mais competidores muito preocupados com finanças, com programação, com marketing, com designer... E aí você lança uma empresa, um startup, e vai pegar um cenário como esse. E eu fico pensando muito naqueles nossos ouvintes que são empreendedores, porque são cabeleireiros, porque tem um táxi, porque tem, enfim, vivem do empreendedorismo. E eu queria que o Antônio falasse para essa turma também. Com certeza. Isso, na verdade, a gente precisa, inclusive, falar mais sobre os lados ruins, né? O empreendedor, em geral... Ele trabalha muito mais. O empreendedor, ele não tem hora. Ele trabalha final de semana. Só que, na verdade, ele é o dono do próprio negócio dele, né? A ideia dele é muito maior. E o que a gente vê é que qualquer pessoa pode empreender. Agora, de fato, o que a gente precisa fazer mais no Brasil é aprender com o fracasso. Então, além da gente também mostrar, poxa, a pessoa conseguiu dar certo, a gente mostrar esse exemplo. A gente tem exemplos dentro da Endeavor, inclusive, de cabeleireiros que conseguiram transformar o seu salão em salão de referência e daqui a pouco estão, inclusive, saindo do Brasil, que é o exemplo do Beleza Natural, que hoje está aí invadindo o Brasil inteiro com uma proposta de valor muito bacana para clientes afro. Então, o que a gente pode ver é que qualquer pessoa pode ser empreendedor, basta você fazer alguma coisa diferente, basta você fazer aquele jeitinho especial de tratar o seu cliente, e é isso que importa no final das contas. O que é importante fracassar? O que é importante fracassar? Para aprender com os erros e não repetir isso de novo. É importante a gente aprender com quem já empreendeu, com quem não deu certo, e a gente vê, poxa, se aquela pessoa não deu certo, né, por que não deu? E como é que agora eu consigo aprender com o erro dela e fazer uma coisa mais bacana? Eu vou reforçar isso que o Antônio tá falando. Hoje nas universidades, quando a gente vê palestras e tal, você vê que é muito nessa linha, né? Você só vê cases de sucesso. Você não vê uma palestra de um cara que quebrou três empresas. Eu gosto muito da palestra do Fábio Seixas, por exemplo, da camiseteria, porque ele mostra, metade da palestra dele é sobre as empresas que ele quebrou, e a outra metade é a empresa de sucesso, que é o que é valorizado nos Estados Unidos, né? Os empreendedores de maior sucesso são os caras que já quebraram empresas, já aprenderam e já estão mais preparados. Se a gente for pegar o Donald Trump, que é um baita de um empreendedor, um baita de um bilionário, ele tava quase quebrando, ele até falava assim, que a diferença entre mim e um mendigo é que eu devo bilhões, ele, o mendigo, não deve nada. E hoje você vê a volta por cima que ele deu e o sucesso que ele é hoje. Exatamente. Fato, fato, fato. Juliana Antunes, sua pergunta. Eu tenho uma pergunta relacionada à atuação da Endeavor no quesito inovação. Porque você, quando o Paulo perguntou de uma empresa que valoriza o intraempreendedorismo, você citou o Google, né? E a gente tem as grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Apple, todas elas dando muito valor à inovação. Só que isso é uma fatia muito pequena do mercado de empresas. A gente tem grande, aqui no Brasil, principalmente, que é um país de commodity, que as grandes empresas são de petróleo, mineração, infraestrutura. Como é que a gente trabalha a inovação nessas empresas? E aí, de novo, eu vou falar uma experiência que eu tive quando eu trabalhei em empresas de bens de consumo. Inovação para uma empresa de bens de consumo é basicamente mudança de embalagem, design e mudança de sabor. Às vezes, você tem uma sopa, inventa um novo sabor. Você tem uma pasta de dente, cria um novo sabor. Como é que é a quebra de paradigma? Como é que a gente pode inserir nessas empresas a inovação? Porque eu vejo isso, que elas falam de inovação, como melhoria de processo, não inovação mesmo. Então, assim, e até uma necessidade que eu tenho dentro da minha empresa é esse pensar fora da caixa. Eu concordo muito com a sua opinião. Acho que, na verdade, inovação, assim como a gente estava falando com a palavra empreendedorismo, ela ficou um pouco banalizada, né? Na verdade, parece uma coisa surreal, de outro mundo, de tecnologia. Mas, na verdade, nada mais é do que você fazer alguma coisa de uma forma diferente, onde você tem um diferencial. Você pode estar reduzindo o preço, você pode estar reduzindo o prazo, você pode estar tratando melhor o seu cliente. Enfim, tem várias as formas de você melhorar alguma parte. Pode estar, inclusive, no seu processo, pode estar no seu produto. Mas eu acho que o principal que as empresas têm que pensar, isso a gente tem muito dentro da Endeavor, a gente apoia hoje mais de 50 empresas de mercados completamente diferentes. Então, empresas de tecnologia, tem agências, tem empresas de saúde, tem empresas de educação, e cada uma dentro do seu mercado está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa que ninguém tinha pensado antes e que está conseguindo crescer por conta disso. Muito bom. Ok, ok. Thiago Midi. Olha, é o seguinte, eu acho muito bonito as grandes empresas investirem em inovação, mas eu ainda estou preocupado com os pequenos investidores. Eles estão enxergando a longo prazo? Ou seja, eles lançam uma empresa pensando daqui a 5 anos ou é para resolver uma pendência momentânea? Isso daí independe se o cara é de um empreendedor de emergência ou se é uma startup de uma universidade, tá? Acho que o que muda hoje um pouco a mentalidade dos investidores está um pouco diferente, né? Eles estão cada vez mais sérios, olhando para investir em empresas, pensando no longo prazo. Agora, é claro que isso é um casamento, né? Que seja eterno enquanto dure. Nem sempre todos os tipos de relacionamento vão dar certo, e que é muito importante que esse processo ele seja muito bem amarrado antes de você fechar um acordo. Agora, como a gente falou antes, o empreendedor ele não precisa procurar somente investidores para tentar crescer. Tem outras formas, tem bancos, tem agências públicas de fomento, e tem outras alternativas que ele pode buscar. E é legal deixar uma diferença também para o ouvinte, a diferença entre fomentar e investir. O investidor, ele quer lucro, então é natural que ele vai buscar um modelo de negócio com uma rentabilidade. Agora, o fomento, que é uma questão de entidades, instituições como a Endeavor, que ela busca estimular e desenvolver, aí sim tem um compromisso social. Porque você não pode exigir de um investidor que ele invista num negócio que vai dar prejuízo. Não, mas se você for pensar no modelo americano, para um Facebook, teve 50 mil investimentos que deram errado. Aqui, o problema no Brasil é que o investidor aqui, ele é muito... como é que eu vou dizer? Muito arredio ao risco. Ele só vai na boa. É um sistema novo também, não? Culturalmente. E também, assim, é difícil você culpar só um investidor. Você tem que olhar para as regras, né? Você tem que olhar para os cenários, tem que olhar para um monte de outras coisas. Exatamente, a legislação. Aqui é mais complicado, é mais engessado. Fechar uma empresa é difícil pra caramba. A gente tá falando aqui que é importante pra caramba quebrar e aprender com quebrar e tal. Tenta fechar uma empresa. Eu já fechei a empresa. Não, eu tenho uma empresa que tá aberta até hoje que eu não consigo fechar. Eu também. Agora, meninos e meninas, o que eu acho interessante, e Antônio principalmente, é que as pessoas ainda confundem CNPJ com CPF. E é importante alertar os nossos ouvintes que são empresários, que têm algum tipo de empreendimento, a diferença entre o CNPJ e o CPF. Muito bem, você sabe qual é a diferença, Thiago? Não, eu sei, mas as pessoas acabam usando as contas em comum. Sim. Eu achei que você queria dizer, explicar a definição, que é verdade, você tem toda a razão. Quer dizer, misturar esse pessoal com o da empresa é uma confusão. Na empresa não é para pagar a despesa pessoal de alguém. A empresa é uma entidade separada que tem que ser. E normalmente você tem sócio. E só para fazer um gancho, esse é um dos principais aí desafios que as empresas enfrentam nos primeiros anos de existência, e por isso que a maior parte delas acaba não dando certo, porque, em geral, o empreendedor, ele confunde a despesa, as receitas que ele tem da empresa dele com as despesas pessoais. Então, na verdade, esse equilíbrio conta e caixa, separar o que é despesa da empresa e o que é despesa da pessoal dele é super importante. Tá, olha só, participação dos ouvintes aqui. A Luciana, minha prima, que tá reclamando que vai ser multada, que eu falei no rádio que ela tá dirigindo enquanto escreve, mesmo tá escrevendo enquanto dirige, não pode, é bom que tome uma multa. Mas tá elogiando aqui a Ju, falando que as perguntas dela são as melhores do programa. Um beijo, Lu. É, sabia que você ia gostar. E aí conta pra gente quem é esse rufião, esse folgado que tá comentando aí na nossa página do programa Em Branco, o que ele tá falando? Peraí, o José Chaves aqui, ele pediu pra avisar o seguinte, que não são 4 títulos brasileiros do Fluminense, são 5. 4 da Série A e 1 da Série C. Isso era um título pra ser escondido, né? Mas, tenho muito orgulho. E tiraram da gente a possibilidade da Tríplice Coroa, C, B e A. Mas tudo bem. Quer voltar lá pra baixo pra tentar? Paulinho, queridos ouvintes, isso é o medo que o flamenguista tem do Fluminense. Quer que a gente volte pra B pra tentar conseguir um título. E é verdade, medo, a verdade, Thiago. Thiago Amide, se continuar como tá, ano que vem a gente empata com eles em 5 títulos brasileiros. Então. Desculpa, tá? São 6. Isso sempre gera uma polêmica. Bom, voltando aqui pro nosso papo, quem tem pergunta pro Antônio, que a gente já tá chegando naquela reta final, é a última do programa. Vai lá, Juliana. Degladinho-se pela pergunta, os dois. Vai. Eu quero saber qual é o impacto da criação do MEI, né, do microempreendedor individual, no fomento do empreendedorismo. Assim, a gente tinha, com certeza, muitos empreendedores que não estavam regularizados, mas o quanto, vocês têm algum estudo, alguma pesquisa disso, de quanto isso impactou no fomento do empreendedorismo? Não, isso na verdade é uma iniciativa extremamente bacana, a possibilidade de você formalizar, de você mostrar aquele indivíduo que já empreendia, que já estava fazendo alguma coisa, que ele de fato está no mapa da sociedade, que ele agora consegue ser um contribuinte, ele consegue estar crescendo e estar contratando novas pessoas. Isso é extremamente importante. Mas nós ainda não temos um dado específico sobre isso. Na verdade, ainda é um movimento muito novo, mas que sem dúvida vai trazer resultados bem bacanas. E tirou diversos empreendedores do mercado informal, sim, né? Regularizou. E a partir dessa regularização, eles podem virar até fornecedores para grandes empresas. Exatamente. Né? Porque acho que já tem também políticas de grandes empresas, tanto públicas quanto privadas, para o fomento de desenvolvimento de fornecedores locais, né? Então eles acabam entrando nessa rota aí de clientes. Gente, estamos chegando naquela reta final do programa, pena. Antônio, foi um prazer. Eu vou passar aqui a bola para os meus colegas de programa, para as palavras finais, e depois você fica com o microfone à vontade para dar o seu recado. Juliana Antunes, comece. Não, pode começar pelo Oberg, por favor. Tá bom, Vinícius Oberg, começa você, que ela hoje tá... Vamos lá, Paulinho, aproveitando o gancho da Semana Global de Empreendedorismo, eu queria deixar uma dica em um evento que começa hoje na UFRJ, organizado pela Agência de Redes para a Juventude. O evento é chamado Redes para Todas as Redes. É um evento que vai conectar e trazer empreendedores sociais para dentro da universidade, para oferecer mentoria e estimular ideias de impacto dentro do território social. Então, eu acho que bem daquilo que a gente estava discutindo de fomento, esse é um ótimo evento para o empreendedor, que é um empreendedor por necessidade, seja da comunidade, seja de qualquer outro lugar, que ele queira buscar orientação, ajuda. Lá na UFRJ, o espaço vai estar aberto para isso. De 14 a 17 de novembro começa hoje. Repete, 14 a 17 de novembro. Qual o horário? Todas as redes. Rola durante todo o dia na UFRJ. A gente vai botar mais informações no nosso Facebook. Então tá, se você entrar em branco.com.br, você vai encontrar todos os links para essa programação que a galera tá indicando. Thiago Gomide. Olha, Paulinho e queridos ouvintes, essa semana eu li uma biografia. O pessoal tem me cobrado muito biografias aqui no programa, aliás. Podem enviar e-mails com dicas, como já tenho recebido algumas, para o gomide@embranco.com.br. Enfim, eu respondo a todos os e-mails dos ouvintes. E é o seguinte, Stephen Hawking, sem dúvida nenhuma, um dos cientistas mais famosos da história, talvez o mais importante ainda vivo, tem uma biografia dele, que é Uma Vida para a Ciência, na editora Record. É lindo o livro, é ótimo, porque além de ser fácil você entender as teorias complexas do Hawking, o Michel White e o John Gribbin, eles conseguiram escrever uma biografia super leve, tranquila e muito atraente. Eu vou repetir, Stephen Hawking, Uma Vida para a Ciência, do Michael White e do John Gribbin, pela editora Record. Olha, Thiago Amide, a sua pronúncia está cada dia melhor. Repete o nome dos autores, por favor. Michael White e John Gribbin. Muito bem, Thiago Amide. Eu adoraria ter tido um professor como você na cultura inglesa, entendeu? Juliana Antunes. Na verdade, eu queria dar parabéns ao meu querido amigo Fábio Levin da Coco Legal, um grande empreendedor aqui no Rio de Janeiro, que essa semana ele ganhou a medalha Rio Mais 20 da Associação Comercial do Rio de Janeiro, por conta da empresa dele, Coco Legal. Isso é uma empresa super sustentável e aí tem tudo a ver comigo, né? Sim, muito bom. Parabéns, Fábio. Antônio Amaral. Primeiro eu queria agradecer aí mais uma vez o convite, dizer a todos interessados, vocês podem entrar no site semanaglobal.org.br, lá vocês vão conseguir ver as atividades, as mais de 3.500 atividades que estão acontecendo no país, em todos os estados do país, vocês vão conseguir se programar para saber em que tipo de evento vocês vão querer participar. Eu queria falar rapidamente também, para quem tiver mais interesse de conhecer a Endeavor, que é uma instituição que está presente hoje em 17 países, trabalha com o conceito de empreendedorismo de alto impacto, apoiando empresas que estão gerando renda, que estão gerando emprego. É só entrar no nosso portal, que hoje é o maior conteúdo de empreendedorismo na internet, endeavor.org.br. E a mensagem final que eu queria deixar aqui para os empreendedores é uma coisa que a gente costuma falar muito, é que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se você está sonhando pequeno, o primeiro desafio que vai aparecer, você vai desistir. Agora, se você está sonhando grande, você quer fazer uma coisa muito bacana, você está querendo fazer algo realmente diferente, não desista, corra atrás, que uma hora vai chegar. É isso aí, muito obrigado. Muito bem. Paulinho. Oi, Thiago Gomes. Desculpa te intervir, eu sei que o tempo está estouradaço, mas é para lembrar os nossos ouvintes que semana que vem o programa é gravado. E daqui a 2 semanas, Em Branco faz 2 anos. Muito bem, muito bem. E no programa de 2 anos, você vai ouvir depoimentos de pessoas que tiveram aqui, você vai ouvir os maiores erros do programa. Vinícius Oberg, deve ter um monte, na semana, né, que vem tem uma palhinha sua. Fique atento ao programa que está gravado, que você ainda não escutou, mas tá lindo, acho que vai ser fantástico. Muito obrigado pela lembrança, Thiago Gomide. Eu queria só dar uma, complementar um pouco o que a Ju falou da medalha Rio Mais 20. A medalha Rio Mais 20 foi dada para o Fábio Levin, para Coco Legal, durante o lançamento do Prêmio Barão de Mauá de Empreendedorismo Jovem, que vai premiar jovens empreendedores universitários, jovens empreendedores sociais e jovens empreendedores. Quem quiser participar, entrar em barãodemauajovem.com e se inscreva por ali. Foi um imenso prazer fazer esse programa hoje. Eu queria agradecer ao Antônio, agradecer a todos que estão aqui, estão escutando a gente. E vamos fechar o programa com mais um tricolor, Gilberto Gil cantando Toda Menina Baiana acústico. Entendeu que dá toda magia, pro bem, pro mal, primeiro.